Acaba o jogo e começa mais uma prorrogação. Regna Terrae, cantate Deo, pisalite Dominium, tribuite virtuetem Deo, exorcizamos te, homines imundos, espíritus, homines satânica potestas homines, incuriso, ah, não dá mais, eu os exorcizo, por Allan Kardec. Foi muito estranho também. Cara, que bizarro foi isso. Cara, é muito difícil, cara. É muito difícil exorcizar essa porra, velho. Desculpa, pelo trabalho de falar isso, não vou exorcizar porra nenhuma, vou deixar os demônios dominarem essa merda. Tem como não, cara. Muito difícil, muito difícil. É, então. A gente já sabe porque os demônios escolheram o latim pra ser exorcizado, velho. É difícil. Agora a gente sabe porque eles existem até hoje, né, mano? Tudo culpa disso. Então é isso, galera. Pra quem não entendeu, existe um barulho bizarro e vozes estranhas que estão acontecendo durante essa chamada. Aí você me pergunta, veio do Carlos? Não. Veio do Ero Marques, a sua casa caótica? Não. Veio de mim? Não, eu já desliguei a mesa de som e liguei. De onde veio? Eu não sei. Vai entender. É o capeta mesmo. E é isso, mais uma prorrogação. Estamos gravando... Dessa vez estamos gravando cedo, né? 2h28... da madrugada. Não é da tarde. Não, tá ligado? Já é terça-feira já. É, pra você ver. E já é terça-feira já. E esse podcast talvez lance já direto na terça-feira, né? Porque... Que é prorrogação agora. Porque tá sendo gravado ao vivo. Porque eu tenho que editar a Season Review. E, bônus óbvio pra vocês aí que não sabem, o MD já gravou o MD Awards. Metade, na verdade, do MD Awards, e vão gravar a próxima, e é só pra vocês que escutam prorrogação esse prêmio, né? Fora isso, tem a enquete lá no MD sobre os melhores da temporada, e não vem perguntar porque Parasite tá nos piores, porque foi uma bosta mesmo. Essa é a resposta. Grande bosta, vamos se fuder, esse tipo de pessoa de Parasite tem um cu, e não é um cu bom não. É um cu preto, bom, é um cu preto desgastado por tomar caralhada murcha, né, mano? Essa porra aí mesmo. Então, esquece isso aí. Deixei até os cabelos cravados por dentro, tá cheio de pus. Exato. Então, galera, esquece aí, não vai ter Parasite não, é uma bosta. Pra você que fica reclamando aí, vai tudo tomar no meio do seus cu, né? Vai tudo tomar no meio do seus cu, que é assim que a parada funciona, né? Então... aí, tocando uma música romântica de fundo com o Lucas Mourinho chamando. Então é isso aí, vai tudo tomar no cu. Vai tudo tomar no cu. All you got to do is walk away and pass me by. Don't. Trying to get through. Keep me wondering why. When all I can do Então não vamos falar de coisa ruim, não. Vamos falar de Parasite, não, essa bosta, esse lixo. E vamos falar do surf rapidamente, porque era pra gente essa semana estar anunciando que o Medina foi campeão, toda essa alegria, toda essa felicidade, né, pelo campeonato aí que o Medina fez, campeonato sensacional, cara, o grande surfista aí, grande nome, né, do surf internacional, mas de 8 dias de campeonato, de 13 baterias que deveriam ser feitas, só 5 deles foram cancelados. Ou seja, meio complicado, né? É, não foi cancelado porque... Foda-se, foi cancelado, né, velho? Não tem onda no Havaí, cara. Cara, o Havaí, pô, e quando cara. Tem, e quando tem onda, tipo... É tipo... tempestade, não tem mais nada. Então, tipo, ou tem onda, ou tem, tipo, onda de 30 metros. Então não rola, né, velho, porra. É, tava tendo muito problema no terceiro dia que teve competição. O mar na metade ficou tão bravo que não dava pros caras ir. Tava afetando a segurança. O cinegrafista foi pego por correnteza. Então, tipo assim, é, não tava rolando o surf. É triste porque o Medina tava... Meu, a vida dele tá muito fácil. Tipo assim, ele precisa ir bem mal na classificação. Ele pode ir bem mal nas primeiras classificações, não, cara, e ainda ganhar. É simples, né, velho? Tipo, é só o Fane e o Slater... caído em alguma bateria que ele é campeão. Entendeu? É só ele seguindo enquanto o Fane e o Slater também seguirem, tá ligado? A partir do momento que ele chegar num estágio, ele vai ser campeão de qualquer jeito. E pelo que parece, se for cancelado mais 5 vezes, eu acho, para se fosse a notícia, não vai acontecer a etapa e o Medina vai ser declarado campeão. Sim, sim. Não, mas é porque ele tá muito na frente. Ele tá muito na frente dos outros caras. O Slater praticamente não tem chance. Ele tá praticamente derrotado já. E o outro cara lá, que eu não sei nem o nome... Mano, ele precisa pegar terceiro. Eu vi que a chance dele era, tipo, ele precisa pegar terceiro, primeiro. Pô, aí fode a vida do cara, tá ligado? Sendo que nessas últimas baterias ali que teve também, nenhum dos dois foi tão... O melhor foi o Medina, inclusive. Então... Porra, não vai ter chance mesmo. Ele vai ser campeão. Pelo menos isso, com a certeza que ele vai ser campeão, a não ser que algo muito ruim aconteça. Porque ele precisa ir mal muitas vezes pra não dar certo. Então é isso aí. Ei, agora eu acertei a vinheta, né? Porra. Que é de finalmente, velho. Não, mas pelo menos eu acertei ela. Você tem que agradecer que eu pelo menos acertei a vinheta. Cara, não fala mal do John Camira que narrou nossos queridos Winning Elevens. Fala mal do cara, não. Ah, ele é foda, mas porra, mas a vinheta é meio escura. É engraçado. Cara, não fala mal do cara. Você reclamou semana passada do Bill, agora tá reclamando agora dessa. Não reclamei, eu só queria saber quem é o Bill. Não é Bill, não, ele não fala Bill, ele fala Bill de bonito, cara. Tô ligado, cara, tô zoando, porra. A gente, olha, a gente acha que você realmente é retardado e não entende as coisas, cara, você não faz esse tipo de coisa. Entendeu? Caralho, velho. Pô, mas qual o problema de eu ser retardado e entender as coisas? Você já tá sendo preconceituoso, só isso. Não. Você que está sendo leviano. Não, você já tá sendo preconceituoso, igual você acha que o teu amigo também é retardado e você tá comendo a prima dele. Não, a prima não. A vizinha sua. Prima não, mas se tivesse uma prima gata igual a piranha... É tua vizinha, que é amiga da sua prima, que você está pegando ela. E ele quer pegar ela. É vacilão. Ah, mas meu amigo é vacilão, mano. Essa não é a questão. A realidade... Não é a questão. Essa não é a questão. Né? Vacilão tava com a melhor, mas não deu valor. Esquece, eu não vou falar a música do MC daqui. De qualquer forma. É, notícia rápida do UFC. O Cigano lutou, fez uma luta péssima, saiu com a cara pior que a do Corcunda de Notre Dame e acho que é isso. Mas né? ganhou. Ganhou mal, mas ganhou. É. Vai precisar só de umas plásticas pequenas, né? É, mas. Quase nada. Ah, não, e mas. Daqui a pouco ele aparece com um câncer aí, só de tomar porrada, tá ligado? Um cara, Cigano. Mas é assim, o Cigano tá na. Porra, decepcionando, cara. Decepcionando muito, porque. Nossa, foi. Desde que ele tomou aqueles dois paus, né? Cara, tô te interrompendo muito, foi mal, mas eu não estupro. Não tem problema, não. É melhor do que ficar um monte de pausa, que essa porra tá ao vivo sem edição, mano. É verdade. Mas aí, mas desde que ele tomou aqueles dois paus do Caim Velasquez, ele ainda mais igual, cara. Não, não. Ele tá bem mal. O problema é que ele tava muito arrogante como lutador. Muito arrogante como lutador. Aí não rola. Ele tava se achando o Anderson Silva, tá ligado? Ele parava, queria encostar na parede e tal, achar que era o Anderson, tá ligado? O Anderson tem reflexo do caralho, tá ligado? Ele não tem, ele é pesado pra fazer isso, tá ligado? Porra. Mas fácil ele ser isso, sair correndo e sentar porrada em todo mundo e pronto, caralho. Ele era o melhor em pé, acabou que ele ficou, virou um lutador meio lazy, né? Um lutador meio, sabe? Ele luta ali e tal, mas não parece que tem mais aquela garra, né? Aquele esforço e tal, né? Punch. Tipo, não sei, né? Não é aquele coisa brutal que ele era antes. Não é, cara, tipo, assim, o José Aldo, por exemplo, que você vê que o cara, ele sempre sobe no ringue, ele sempre tá determinado, ele sempre vai pra ganhar, que o cara não dá mole e tal, né? É diferente, né, cara? Aquilo que o Saint-Pierre tinha, ele ia lá pra controlar a luta, mas você sabia que ele tava ali dedicado na parada, né? E, meu, fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? O cigano não tá indo bem, é isso. Então vamos pra próxima, que na verdade não é bem uma próxima assim, porque a gente não tem muita notícia. Então a gente vai falar um pouco do mercado da bola, né? Notícias do mercado da bola aí, notícias rápidas sobre o que tá calando, o que tá acontecendo. Cara, você quer comentar sobre saída e entrada de técnicos? Ah, cara, a gente podia criar um. Só pra uma época do mercado da bola, a gente podia criar um programinha, sei lá. Diz o nome de mercado escroto aí em São Paulo. Dia. Pronto, vai ser o dia. Aqui seria o Mercadão de Madureira, tá ligado? Aqui tem o açaí lá também. Açaí, mercado açaí. Eu preferia aniversário do Guanabara, ainda mais escuro. Aniversário do Guanabara é bom, entendeu? Tem o... Caralho, qual é o nome daquela porra ali no centro da cidade, ô Euromarte? Acho que dele não sabe, né? O... Alfândega? Não! Alfândega, porra! Caralho! Alfândega? Saara também. Então vai lá, é o Mercadão, vambora. Bem, a gente pode fazer isso no começo do ano. Um resumo. É, foda-se. Cara, Tite volta... Tá acabando de ver a notícia aqui na SPL. Tite tá voltando pro Corinthians, né? Eu acho furada. Também. Sei lá, cara. Eu também. Pô, o Tite acabou de sair. Vai. E é continuar o mesmo padrão tático, cara. O Tite não vai mudar o estilo de jogo do Corinthians, do que era o que estavam pedindo do mano. Cara, não é nem isso, velho. Tipo, eu tô olhando muito pro lado do Tite, tá ligado? Quando você vai muito bem no local, tá ligado? E tu volta, cara, a expectativa é lá em cima, principalmente no espaço tão curto de tempo, tá ligado? Porra, e a expectativa pro trabalho que vai ser o dele vai ser gigantesca, tá ligado? E se não começar a não fluir, talvez, porra, não parece tão bom, tá ligado? E se der certo, pode ser que o Tite fique marcado como só técnico do Corinthians, tá ligado? Mais nada. Sim, eu falo isso pela experiência com o São Paulo. A primeira volta do Muricy foi, o pessoal achou que ia ser foda, que o São Paulo ia ganhar tudo, não foi. E só agora que o Muricy tá voltando de novo bem com o São Paulo, sabe? Porque... É aquele negócio, assim, desculpa, o técnico ele faz diferença? Faz, mas assim, o time também. O time cagado não vai ganhar jogo. Simples assim, tá ligado? O Muricy agora consegue fazer uma boa campanha com o São Paulo e pode disputar, porque ele tem um time forte, pra nível brasileiro, é claro. Agora, se pegar um time do Corinthians, que, vamos e convenhamos, não é aquele mesmo time que ganhou a Libertadores, né? Porra, não tem mais aquela dupla fenomenal de Paulinho e Ralf, né? Tava jogando pra caralho, né? Então, meu, não vai rolar. Sério, desculpa, não vai rolar. E não vai ter um guerreiro pra próxima temporada, ou seja, não tem 50% do time. Não, sim, verdade. Por mais que eu acho que tenha bons jogadores, tá, cara? Eu gosto muito do Renato Augusto. E tem outros bons jogadores lá pro lado do Corinthians. Mas, ainda assim, não. Não sei, cara. Não acho que foi boa a contratação do Tite. Não sei, cara. Tipo, não sei o que dizer. Eu não gostaria de. Como se eu fosse o Tite, eu não gostaria de voltar tão rápido, tá ligado? E também a bala que ele tá levando, né? Tão falando de entre 750 mil e 800 mil reais, né? A bala, né, velho? Não, ele tá pra ganhar pra caralho. Mas não, eu acho que não é essa questão. Eu acho que o bom técnico, ele tem que, às vezes, aproveitar outros ares, fazer novas coisas e evoluir como técnico né? Sim. Ele tava esperando muito a seleção, né? Então, não foi pro Dunga e acho que aí ele resolveu voltar. Mas é assim, eu não vou falar, mas eu acho que foi bom também pra seleção, porque eu não gostaria também de ver o Tite na seleção. Cara, eu acho que o Tite daria certo lá fora, mas, pô, eu acho que os técnicos aqui no Brasil, eles têm uma soberbazinha que eles não querem pegar os times menores lá fora, tá ligado? É, mano. Vai dizer que o Tite, sei lá, se ele cai num... Eu não tô botando nenhum time muito pequeno, não, eu tô falando de um Sevilla ou um Valencia, por exemplo, na Espanha, cara. São times ótimos, tá ligado? Porra, vai dizer que não dá pra fazer bom trabalho? Claro que dá, cara. Tu pega, sei lá, o time intermediário da Itália, tá ligado? Sim, mas não foi nisso que o Atlético de Madrid deu sorte? Foi? Pegar um técnico que não tinha tanto nome e tal e coisa, que acabou dando certo? Que fez naquele... E vamos e comemos. O Simeone, como o esquema do Simeone? Não é muito diferente, assim. É óbvio que é diferente do Tite. Mas a questão de marcação, de segurar jogo, não é diferente. Não, e, cara, o Simeone é aquele técnico que ele prensa muito bem a defesa e tal, sabe trabalhar bem ali. O que ele tem na mão, tá ligado? E ele não é um técnico que precisa de grandes jogadores. Acho que o Tite também não é assim, tá ligado? Sim. É um técnico que consegue amar bem o time, consegue montar bem o esquema. E, cara, se tiver craque no time dele, pô, tá bom. Mas também se não tiver, ele se vira. O Tite, se ele pega uns timinhos italianos, tipo Udinese e tal, ou pega uns espanholzinhos, tipo um Villarreal, cara, ele faz esse time dar certo, cara. E aí, vamos supor, o time joga o UEFA Europa League... E vamos supor, chegue semifinal, final, o Tite vai estar com destaque, aí pode montar um time melhor, e aí pra um time... Porra, seria ótimo pra um técnico que nem ele. Assim, o Tite não é um mau técnico, não me entenda mal. Eu só acho que ele não seria bom na seleção, por exemplo, porque ele é um técnico defensivo demais. Ponto. Só isso. Agora, pra outros times, ele seria excelente. Assim, e a gente tava falando disso, de ele pegar times médios da Europa, pra depois subir pro time grande, tá ligado? Porque, porra, vamos ser sinceros, cara. Quem é, porra, hoje na Inter tem o técnico normal, hoje, o time italiano, por exemplo, ninguém tem técnicos absurdos. Eu acho que os únicos incontestáveis eram o ex-técnico da Juventus, né, que eu não lembro o nome dele agora, tá na seleção italiana, e o técnico que é o atual da Roma, tá ligado? São os únicos incontestáveis, o da Roma que é ex-Lille, não vou lembrar nenhum dos dois nomes agora, mas... São os dois únicos incontestáveis, cara. Agora, na própria Juventus, agora, tá o Allegri. Não, nada demais, tá ligado? O Tite podia fazer um trabalho tão bom quanto o Allegri, por aí vai. Sim. Mas é isso. Tem mais técnico aí rodando, Carlos? Tem bastante técnico rodando, né, velho? Osvaldo, indo pro Palmeiras. Gosto muito do Osvaldo. O trabalho que ele Botafogo é muito bom. E o Osvaldo é um cara que sabe montar time, tá ligado? Ele não precisa de muitos jogadores... De grande renome, mas ele gosta muito de jogadores técnicos, então talvez o Palmeiras tenha acertado em cheio na questão de mudança, tá ligado? O Osvaldo é um cara que sabe olhar o mercado, sabe trazer jogadores técnicos, que sabem jogar bola, sabe armar bons times. Acho que o Palmeiras acertou muito bem com o técnico que ele escolheu. Sim. A Chapecoense trocou de técnico também, mas até aí o time da Chapecoense já tá perdendo os melhores jogadores mesmo. Sim, o Ricardo Drubis, que era do Goiás, foi pro Vitória. Boa contratação do Vitória, eu gosto muito do futebol do ex-técnico do Goiás agora. E ao mesmo tempo que o Vasco traz o Doriva no lugar do Marquinhos Santos, que ficou no Coritiba, né? Para os familiares, já firmado por ele. Né? Aposta no Vasco. Sim. A gente teve, além de técnicos, né? Tivemos volta de jogadores que estavam emprestados, né? Caso o Douglas voltou pro Corinthians, né? Não, o Douglas tá indo pro Grêmio, que o outro se foi pro Grêmio. Então, mas o contrato dele tava com o Corinthians ainda, é isso que eu tô falando. Sim, é empréstimo, o Corinthians já repassou pro Grêmio. Então. Sobre o técnico, o Botafogo acerta com o René Simões, tá? Exato. Tivemos... O Palmeiras fez grandes modificações, mas não tão grandes, por exemplo, quanto as do Botafogo, né, Carlos? Que demitiu Botafogo. 80% do elenco. Sim, mandou pra casa do caralho já 18 jogadores... Travou, cara. Acho que talvez entre 39 pro Gabriel. E deve chegar, deve ir mais. Deve ir mais embora. Deve mais embora. Já, porra, eu fiquei decepcionado. Mandaram os melhores embora. André Bahia, o Wallison. Como André assim? Bahia foi mandado embora, não. Não foi mandado embora, André Bahia. O Botafogo queria que ele ficasse, só que ele acertou com acerto com o time japonês. Acertou, porra. Mas foi embora. Foda-se. Foi embora. Perdeu foi embora. André Bahia. Eu pagava milhões pra deixar o André Bahia. Porra. Não, o problema é que o Botafogo não tem nenhum real, imagina milhões pra deixar o André Bahia. Cara, é não, cara. Mas Carlos, só. Como é que o Botafogo vai reformular esse time? Desculpa. Cara, eu não faço a menor ideia. Eles vão pegar tudo da base, né? Essa é a realidade. Vai ter 20 moleques novos. Provavelmente. Vai ter muito moleque da base e, cara, na moral... É fazer os... É ter olho no mercado, tá ligado? O cara tem sem contrato, vai lá, senta no pé dele e olha só, a gente tá expressando tanto, tá? Sem contrato vem. Maluco que... E começar a olhar, tá ligado? Tem que olhar pro mercado agora e ver moleque de time pequeno que joga bola e tem que trazer, tá ligado? O cara de time pequeno pra trazer. E... Por exemplo, o Corinthians faz isso muito bem, cara. O Corinthians arranjou o Elias jogando no Guarani, arranjou o Paulinho jogando no Bragantino, esse tipo de coisa, cara. Tem que arranjar esses caras agora no Botafogo. É, o problema agora vai ser o Botafogo competir com os quatro de cima ali do final do Brasileirão que estão querendo contratar pesado, né? O São Paulo já tá contratando, apesar de que contratou o cara que a gente escolheu como o pior volante do ano, né? Mas tudo bem. Tudo bem, né? Mas fora isso, o São Paulo já tá contratando, o Cruzeiro já tá contratando, o Cruzeiro pegou um dos melhores da Chapecoense, por exemplo, e vai ser difícil o Botafogo começar a achar a cara, levando em consideração que os times estão com dinheiro injetado e estão pegando, cara. Nesse quesito, o Botafogo não... Cara, tipo, o Botafogo não tem como disputar com os times lá de cima, tá ligado? Sem dinheiro, sem prestígio no mercado também, porque deveu salário pra caralho, né? Então vai ser... Cara, vai ser olhar pro micro, tá ligado? Vai ser olhar pra esses carinhas menores que podem sair coisas dali. Porra, o Botafogo não vai dar tiro alto pra trazer gente, tá ligado? Nem fudendo, tem que pincelar, velho, agora. E aí, nesse quesito, eu acho que não vai ter toda disputa, tá ligado? É saber contratar, tá ligado? É saber olhar o futebol. Iago, Pikachu e Jonathan Balotelli, hein? Já digo aqui. E GDU que tá à disposição, hein? GDU. Cara, o Iago Pikachu não vai nem fudendo, cara. Até o Palmeiras quer essa porra e o Botafogo tem menos prestígio que o Palmeiras. Tem menos dinheiro que o Palmeiras, diferente. Não, mas o Palmeiras não consegue ganhar a contratação do Diego Souza contra o Sport, cara. Desculpa. O Botafogo, se insistir, ganha do Palmeiras, cara. Porque eu nunca vi um potencial de perder a contratação como o Palmeiras. Sim, nunca vi. Exatamente. Que, né, que o time vergonhoso. Vocês têm algum destaque pra falar fora isso de contratações? Ah, o Abel fora do Inter. Chicão saiu do Flamengo. Chicão indo embora do Flamengo. Amaral no Palmeiras. Como é que é? Amaral no Palmeiras e no Marcos que manja. É, né, no Marcos? É, Amaral no Palmeiras já chega como ídolo pela declaração que ele disse em ídolos de 2007, quando o Corinthians caiu. Exatamente, cara. A bola da declaração de o Corinthians, agora o Corinthians se fudeu. Isso aí, link no post, velho, galera, se quiser ver. Exatamente. Agora, uma coisa curiosa aqui, vocês chegaram a ver a lista do Joinville de saída? Não, nem vi. Vocês não viram a lista do Joinville de saída, cara? Tem mais de 10 jogadores que já foram embora. Caramba, velho, o time era bom, Joinville. Sim, exatamente, a maior parte deles foi pro Atlético Mineiro, já teve cara que foi pro Cruzeiro, foi pro Atlético Paranaense. Cara, foram embora. E vai ser foda, porque, cara, o time mal subiu pra Série A e já teve o time desmontado. Pois é. É uma coisa que acontece, né, velho? Quando o time não é um time gigantesco, um time grande assim, eu acho que isso acontece bastante. Nossa, é. Isso vai ser foda. Acontece bastante. Certeza. Acontece, vai ser foda. Vai ser pior ainda pra Ponte Preta, que já tá perdendo jogador agora e depois o Paulista vai perder mais ainda. Né? Porque é assim que funciona o Paulista. O Paulista só serve pra tirar jogador dos times pequenos. Né? Essa é a lógica. O Paulista tinha que servir pra alguma coisa, né, Zé? É, serve pra fortalecer outros times e fuder ainda mais os times pequenos. É, que é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. É, então, acho que é isso, né, galera? Contratações, sim, destaques. A gente só tá, na verdade, a gente só tá fazendo das contratações porque a gente tá com pouca notícia, tá? Essa semana, até porque a gente teve gravação ontem e tal, a gente não teve tempo de ver muita coisa. É, e como a gente tá meio sem notícia e tal, a gente resolveu falar das contratações. Mas a gente vai fazer um resumão de contratações na outra semana, né? É, dessa vez vai acontecer. É, dessa vez vai acontecer. Ah, e pra quem quiser saber por que não teve pauta fria, é porque essa semana teve o EFA. Então a gente tem o que comentar, mas a pauta fria vem semana que vem que não tem o EFA. Então a gente tem o que falar. Então a gente não tem tempo pra falar das coisas. É, então é isso, vira! Build! Mais uma notícia, não sei se vocês sabem, porque eu não falei pra vocês nem coloquei no Skype, mas o São Paulo vai realmente rescindir o contrato com a Penalty por causa daquele lance da camisa lá, daquelas tretas, e vai acertou 75 milhões com a Under Armour. Eu vi isso, mas não tá confirmado, não, né? Não, mas é um boato e tal, mas já colocaram números, colocaram datas, tem informação demais pra ser errado. Sim, tinha a Puma na disputa, certo, também. É, mas o Aidar falou que... Tem uma declaração, inclusive, que falou que a proposta da Puma não era tão forte e a Under Armour tinha uma proposta adicional e tal. É, mas a Under Armour, se não me engano, é uma proposta de são 32 milhões, mas dividido em 3, 4 anos, é isso? É grande a proposta. E é interessante, porque é uma... E tá crescendo, né? Já patrocina um Tottenham, né? Under Armour. Cara, é uma empresa que... Americana, tá, gente? Sim. Under Armour. É que São Paulo tá negociando com os Estados Unidos forte, né? Sim, e o que acontece? A Under Armour, ela é grande nos Estados Unidos, tá ligado? Ela já patrocina vários jogadores que são americanos, basquete, são... Tem e tal. E aí tá indo pro mercado de futebol agora. Tem, se não me engano, Tottenham, só na Europa, acho que é só Tottenham, se eu não me engano. E aí tem o Cruz Azul, Colo-Colo, se eu não me engano, são esses. E tá entrando agora no Brasil, tá ligado? E se o São Paulo acertar, baita marca, tá ligado? Baita negócio. E eu tô gostando dessa ideia do São Paulo de olhar pro mercado americano, né? Fez a negociação com o Kaká por causa da negociação com o mercado americano, né? Agora, porra, sendo patrocinado por uma empresa americana, já tá tendo negócio com times de lá de fora. Pô, pro São Paulo trazer, por exemplo, um cara novo, bom dos Estados Unidos, por exemplo, tá perto, né? Então, pô, eu acho interessante essa ideia é do Aidar, na verdade, né? De aproximar o São Paulo ao mercado americano e tal, né? Que São Paulo tá meio que reacertando. A gente comentou isso. São Paulo tá começando a se reacertar na questão de business, né? Começando a se botar na linha de novo e tal. Acho legal. É, fiquei muito feliz. Acho que é isso de notícia. Acho que não tem mais nada, né, galera? Mais nada, então. Então sobe a música aí. Sobe o Michael Jackson. Tô até dançandinho aqui. Tô até dando uma dançadinha aqui, porque Michael Jackson não tem como ficar parado. E vamos falar agora do futebol mundial. Primeiramente, campeonato alemão. Carlos, você tem uma coisa interessante pra falar. Rolou uma... Vamos dizer, cena inusitada. Que foi... A cena na agenda comum no futebol mundial, né? Que o cara dividiu contra os jogadores no jogo do Borussia contra o Hertha Berlim. E o jogador do Hertha perdeu a chuteira. Saiu do pé dele. E aí, a bola sobrou para um jogador do Borussia. Eles tocaram a bola atrás na zaga. Aí teve uma hora que o cara virou e pararam o jogo. Para o cara colocar a chuteira de volta, mandando fair play. Não continuaram o jogo, não. Simplesmente pararam o jogo, bota a chuteira aí, irmão. O cara foi lá e agradeceu. No final, o jogo terminou 1-0. Pro Hertha Berlim, com o gol de um ex-Borussia, que é o Schieber, que é um lixo. É, exatamente. E, cara, na verdade eu vou falar uma coisa assim. O campeonato alemão não tem muita novidade, porque o Borussia, mesmo com isso, perdeu de novo e o Bayern continua estuprando e tal e coisa, né? Mas eu acho interessante essa atitude do time. E boa parte de times europeus, porque a gente sabe que o futebol europeu ele é mais pegado. Ele tem mais contato, ele é mais forte. E ao mesmo tempo, isso mostra que ele também tem mais fair play. Isso que é o mais bizarro, né? É um futebol mais pegado, que o jogo corre mais, que os caras têm mais liberdade pra bater forte na bola e qualquer coisa do gênero. E mesmo assim, é um futebol mais educado, né, que o nosso. Onde você tem, por exemplo, casos bizarros do cara se chutando pra cavar um pênalti. Né? É isso. Coisa não, claro, também não tem umas coisas bizarras, mas... Tem, mas porra, não, a questão é, lá, esse tipo de merda bizarra, de escroto, assim, ou porque vai ter treta, assim, num jogo pegado, pode ter treta, os caras ficam nervosos e tal, mas, porra, cara, tirando o Rooney, porra, o futebol é educado, né, mano? É, cara, você falou de coisa bizarra, né? A coisa bizarra foi semana retrasada, né? Semana retrasada, passada, na primeira semana. O pênalti que o Cristiano Ronaldo sofreu, cara, sofreu entre aspas, né? Que ele se jogou. Exato. Foi bizarro, cara. Foi muito, muito louco, né? Inclusive o Cristiano Ronaldo metendo hat-trick de novo. De novo. Então vamos falar direto do Campeonato Espanhol, porque a última rodada rolou e cara, assim, óbvio que o Real Madrid é... Eles realmente estão com menos... eles não fazem menos que 4 gols por partida agora. É a média, né? É só isso que eles fazem. E o Cristiano Ronaldo tá com a marca lá, né? A mesma quantidade de gols que Messi, Neymar e Suárez juntos. Que é legal, né? Marca legal pro Cristiano Ronaldo. E... Só que o destaque pra mim da rodada é não só o... Eu ia destacar o fato de eu ter visto o jogo do Valencia e eu gostei muito do que eu vi do time do Valencia. É, apesar de ter sido contra o Rayo Vallecano, mas eu gostei bastante do jogo do Valencia e tudo mais. Mas não só, o Atlético de Madrid perdeu naquela de que tava se poupando da UEFA, né? Que é assim que eles jogam, né? O Simeone falou isso já. Mas o Barcelona, sem Neymar, que não conseguiu ganhar do Getafe. Ah, cara, o Barcelona é tenso, cara. O Barcelona depende muito dos três ali da frente, tá ligado? Quando o Messi não joga bem, Neymar não tá em campo e tal, o Iniesta tá em baixa, pô, não sai nada. Não. Acho que seja um time muito forte. É um time forte, mas eu percebi isso, assim. A gente você comentou que você não viu o Neymar, mas como um coadjuvante luxo. Eu não vejo ele também assim. Eu vejo ele como uma peça importante. Ponto. Ele não é um coadjuvante. Ele é peça fundamental ali do time do Barcelona, sabe? O Messi é o cara foda. O Messi é o cara foda. O Neymar é o outro cara foda. Que tá ali também pra resolver jogo, né? E é muito engraçado. Sim. E tanto o gol dele contra o Paris Saint-Germain, que já começa lá mais pra frente. O gol do Neymar é espetacular, tá ligado? E aí você tem esse tipo de jogada assim que define como o Neymar é importante pro Barcelona. Sim, porque o Barcelona, assim, aquele negócio, meu, toca pro Messi, o Messi tá muito marcado, toca pro Neymar. O cara vai resolver, tá ligado? E é isso, assim, porque o Suárez veio com a fama de atacante matador, mas uma das principais funções deles é atuar de pivô e tocar a bola pros caras foda. Né? Não, sim. E mesmo ele sendo fora pra caralho. Mesmo ele sendo... E tá jogando bem. Não tô nem falando isso. Tá jogando bem. Eu, inclusive, fiquei surpreso que ele ficou um tempo parado e voltou bem, inclusive. Então, pô. Mas é engraçado porque eu vi o jogo e, cara, não rola a jogada. Porque óbvio que ficou praticamente jogando o lado direito inteiro, que é onde tava o Messi e o Suárez. Ficavam tabelando pelo lado direito, praticamente. Mas o Pedro e depois o Munir, eles não conseguem. Você vê claramente... Eles estão abaixo do nível dos outros dois ali da frente e eles não conseguem criar jogadas com eles. Não rola. O Soares está pensando à frente quando ele faz a parede, por exemplo. E os caras não vão. Eles não passam, por exemplo. Jogadas que você... Se você visse o Neymar, ele claramente... Que nem o gol que teve na UEFA, a gente vai comentar depois. Que, mano, se é o Neymar, o cara puxa, abre a visão dele e bate no gol, tá ligado? Os caras não conseguem. O cara para, sabe? Não vai. O jogo não flui, né? O jogo não flui. O trio de ataque precisa estar completo pra funcionar, é foda, tá foda, é foda a vida do Barcelona se quiser ganhar do Real Madrid assim, né? Cara. Cara, vamos ver mais pra frente, tá ligado? Vamos ver se o time troça, tá ligado? Temos que levar em conta que também o meio-campo do Barcelona vem jogando bem, né? Tem o Iniesta mal, Xavi fica revisando com o Rakitic, não vai jogar bem. E o Busquets é aquilo, né? Então... É só os três da frente, praticamente. E o Douglas já tá sendo xingado. Só pra constar. Sim. E o Daniel Alves também não joga porra nenhuma, né? Nunca jogou. Isso é a realidade, né? Isso prova, na verdade, que o Daniel Alves sempre foi um jogador merda que era carregado por um time foda, né? Sim. Só pra contestar a parada, né? Bem, mas fora isso, comentários do campeonato italiano... Juventus e Roma. Acabou com o comentário do campeonato italiano. Próximo. Porque é isso, né? Rolou um golaço do time da Roma nesse campeonato. Rolou. Mas. Se não fosse no campeonato italiano ter os gols, eu até comentaria. Mas, cara, o campeonato italiano é muito sem graça. É muito sem graça. Tão sem graça quanto o brasileiro. Então, foda-se. Francês. É, no francês a parada tá muito louca. Porque eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o campeonato francês, mas a parada tá muito louca porque eu tô percebendo que, apesar de você ter times muito fortes, como você pega, por exemplo, o Olympique de Marseille e o Saint-Germain, mas o resto dos times não é fraco, não. Né? Frase clássica, não é fraco, não, mas os outros times não jogam mesmo. O Paris Saint-Germain perdeu o último jogo, né? E você tem, por exemplo, numa hora que o Lille mete 3 no Toulouse, por exemplo, e de repente o Toulouse vira e consegue empatar com o Olympique de Marselha. É, então tá um campeonato bem interessante de se ver, viu, cara? É... Sim, até porque o Olympique tá bem e a porcaria do PSG não vem tão bem assim. Como vinha nos outros campeonatos, né? Então, a partir desse momento, você tem um campeonato mais equilibrado que mantém a ideia muito boa. Sim, porque você vê... É o que a gente fala... Lembra que a gente falou do brasileiro? Que assim, se você vê a diferença de pontos do último colocado pro primeiro, a diferença é de 30 pontos, no campeonato francês, o nono colocado tem 25 e o líder tem 38. Então, a diferença é de 10, 12 pontos. Então, assim... Campeonato bem equilibrado, sabe? O Bordeaux vem jogando bem, tem o Saint-Étienne que joga bem também, sabe? Então, pô, é um campeonato bem interessante de se ver. O Paris Saint-Germain, eu vou dizer que, pra mim, o problema é que eles não estão conseguindo saber trabalhar com a UEFA Champions League. Eles têm um time titular muito forte, mas na hora de poupar o time, tem problema também, né? É, de qualquer forma, né? É, então, comentar também do campeonato inglês... Tem muito que comentar, na verdade, do campeonato inglês. Eu queria comentar que o Chelsea teve a sua primeira derrota na rodada anterior a essa, que a gente tá falando, dessa última, né? É, sua primeira derrota no campeonato foi surpreendente, com o gol do Cissé. É, coisa assim. Deu baita gol. Gol do Cissé, quem diria. E que, engraçado, porque foi no jogo contra o Newcastle, e o Newcastle depois ficou pra tomar a surra do Arsenal. O que é bizarro, né? O que é bizarro, caralho, né? Porque, porra, é o Arsenal, cara. É, mas se o Cruyff tivesse aqui, ele ia falar como, porra, o Arsenal tá bem, o Giroud voltou, tá metendo gol, porra, Santi Cazorla. Pô, eu acho o Santi Cazorla um baita jogador, adoro o futebol do Santi Cazorla. Mas, cara, desculpa, essa fase do Arsenal, calma, o Giroud não vai pras eliminatórias da UEFA. Cara, o Arsenal todo ano é assim, tá é ligado? Igual, tem uma né? fase boa no campeonato, todo mundo acha que ele vai melhorar, o caralho. Ano passado ele foi líder do campeonato por muito tempo, isso e aquilo. E no final, é o Arsenal. No final não adianta, né? Não importa o que eles façam, eles vão tomar no cu no final das contas, né? Essa é a realidade das coisas, né? É, fora isso, o Manchester parece que realmente tá se acertando, né? Sim, o Manchester tá certinho, cara, mas... Vou te falar... Não. A zaga é merda. Bater no Liverpool foi muito fácil, cara. Bater no Liverpool foi muito fácil. Vai falar isso. Não significa nada. Cara, não. Olha só, me ouve o que eu vou falar. Não é bater no Liverpool. Porque se jogar igual jogo contra o Liverpool, só que se não for o Liverpool, perde. Tá certinho? Tá. O time tá se encaixando, mas tá arranjando um bom modelo de jogo com praticamente 3 zagueiros e os alas sendo o Ashley Young, o Valencia e tal. Rooney e Van Persie estão jogando muito e tal. Mas, cara, se o time do Liverpool não tivesse um jogador de frente que soubesse fazer gol, Balotelli ia fazer gol nem o Sterling, tá ligado? Então, se tivesse um jogador que soubesse fazer gol, esse jogo não tinha terminado do jeito que terminou, cara. Que vai perder isso assim na casa do caralho. Puta aí que... Ah, o goleiro do Manchester United que o DG tá ganhando pra caralho. Tá, cara, mas, pô, teve bola ali que era só... Ela só sabia fazer o gol, tá ligado? Tipo, é só empurrar. O Sterling foram 2 bolas assim, tá ligado? E, porra, não rola. O Sancho tá muito mal, tá fazendo uma atuação horrível. Eu tô falando, se repetir esse tipo de atuação contra um time que vai lá e caixa, tá ligado? Então, vai, o time sempre se estourar esse modelo de jogo contra o Chelsea, por exemplo, vai tomar porrada. Mas o problema é a zaga merda, realmente, do Manchester. Mas uma coisa que eles vêm apresentando muito bem, que eu acho que, na verdade, é o ponto principal, apesar de eu concordar com tudo que você falou contra a questão de tática, é o fato de o Manchester ter revivido o espírito de Manchester. Que é um time que briga, é um time que luta, é um time que não tem bola perdida, liderado pelo Rooney, né? Tanto que, porra, o Van Gaal fez elogios e elogios ao Rooney, né? E eu acho que esse é o espírito que tá levando o Manchester pra frente, que é essa parada de um time guerreiro, um time que não desiste, um time que vai, que ataca. E que, porra, vamos e convenhamos, né, cara? Falcão, Di Maria e Rooney, porra, e Van Persie ainda na frente, pô, é fácil fazer gol. Não é difícil, não, é um ataque muito forte. Cara, mas tô falando fácil fazer gol, mas com o Johnny Evans e Chris Smalling na zaga, também é tão fácil tomar, cara. Então, exatamente. Se tu for olhar hoje o jogo do Manchester, cara, o Manchester joga com o Fletcher fazendo o terceiro zagueiro, tá ligado? O Carrick, desculpa, fazendo o terceiro zagueiro. Da sobra desses dois caras, porque o Van Gaal sabe que eles são ruins. E mais dois volantes, tá ligado? Ainda pra jogar. Que é o Fellaini e algumas vezes o André Herrera, tá ligado? E o Fellaini que vem jogando mal pra caralho. Dá pra constar. E aí nesse quesito, cara, você tem esses. Tem tanto esse projeto no caso da zaga que é merda, mas na frente, cara, tem jogadores que decidem no momento, tá ligado? Tem Rooney. De Maria, tem Van Persie que joga muito, tá ligado? E aí, o Falcão vai ficando no banco ainda, tá ligado? Pra ter noção. E daí tem outros, cara. E, pô, é um time que tem um elenco hoje fundido. Precisa acertar a zaga mesmo, cara. Mas é interessante, cara. Mas pelo menos é legal de ver o Manchester jogar e não é time tipo Liverpool. Quando você vê jogar, você fica revoltado mesmo não torcendo. Cara, o Liverpool dá revolta, cara, na moral. Você não fica mais revoltado do que eu sou torcedor do Liverpool. Porque existem dois filhos da puta do Liverpool, chamado Henderson e Allen, que não fazem porra nenhuma no jogo, tá ligado? São dois volantes medíocres, frente o Allen, que não faz porra nenhuma no campo. Os caras tocam pro lado, tá ligado? Praticamente é isso que eles fazem. Eles não saem da porra do time. Lallana Del Rey, cara. Lallana sai, Lallana tá machucado agora, mas ele tá melhorando. O Markovic é bom jogador, vive no banco, tá ligado? Mas a porra do Allen e do Sterling devem dar pro técnico, porque eles não saem, cara. Me explica o Balotelli tá nesse time, cara. Me diz, me explica o Balotelli, cara. Puta que pariu. Não dá pra explicar o Balo, cara. Tipo, caralho, velho. Tipo, eu vejo os Balotelli jogar, você percebe, o cara tem habilidade, o cara sabe jogar bola e tal, mas não deu liga, velho. Fazer o quê? O cara não consegue meter no gol, mano. O cara não consegue fazer gol. Desculpa. O Balotelli, ele é o cara que ele tem a estrela de que, assim, o jogo cagado, assim, você vai falar, porra, vamos supor, o Liverpool precisa fazer um gol contra o time do Chelsea, tá ligado? Na semifinal da UEFA Champions League, tá ligado? Aí o Balotelli vai lá e faz um gol. Mas o resto da temporada ele caga ela inteira. Esse é o Balotelli. E é verdade, se você for ver todas as passagens dele em outro clube, você lembra de jogos importantes que ele faz gol, mas o resto da temporada você não lembra. Né? É bem assim o Balotelli. Sim, cara, tipo, é tenso, tá ligado? Eu tô vendo na hora que o Liverpool vai pegar e falar assim, olha só, a gente tá dando Balotelli pra vocês, tipo, sei lá, o Borussia Dortmund, leva o Balotelli mais uma grana e me dá o Marco Reus, tá ligado? Não, ele faz uma coisa assim, tá ligado? Não dá pra ouvir essa Mas porra. O Marco Reus não vai pro Liverpool, mas nem fodendo. Ah, velho, não sei, velho. Cara, o Marco Reus, ele vai pra time muito melhor, cara. Me desculpa, ele não vai pro Liverpool não. Sabe o que eu acho? É mais fácil ele ir pra um Paris Saint-Germain da vida do que pra ir pro Liverpool, cara. Ele vai conseguir. Ainda mais tem muita disputa por ele, cara. O próprio Chelsea já ofereceu o Xande. Até o Real Madrid que já comprou o meio de campo de todo mundo, mano. Que é ele, cara. Então, tá na hora de você ir na frente, dar tudo que você tem pra trazer um cara foda como esse, tá ligado? É isso que eu tô falando. Não tô falando que ele vai pro Liverpool. Tô falando que o Liverpool podia fazer investida, tá ligado? Poder podia. Tô falando que quem vai querer Balotelli e Lallana Del Rey. Ué, velho. Alguém vai querer, alguém. Alguém leva, vai cara. Querer. Não, ô, cara, você sabe que a Juventus vai perder o Vidal, né? E vai. Eu acho que eles vão aproveitar, pegar o Reus e pegar esse meio campo rotativo deles e botar ele ali no meio, mano. Não sei. Acho que pra meio campo seria mais investimento levar algum Dogan, tá ligado? O Gundogan joga pra caralho. É, não, é um ótimo investimento, qualquer um dos dois. Mas ali no na Juventus que você pode recuar o Asamoah e o Pirlo mais, deixar os outros mais livres ali na frente. Bem, de qualquer forma, né? De qualquer forma, já que comentamos da Juventus, eu acho que a gente já pode subir a música, porque depois a gente vai comentar da UEFA Champions League. Então, UEFA Champions League, finalmente, última rodada aconteceu, tivemos já a definição. Vamos falar sobre os confrontos das oitavas da UEFA Champions League. Mas antes de falar desses confrontos, vamos falar sobre o que aconteceu em cada grupo. A gente vai seguir aqui a listinha, grupo A, grupo B, grupo C, vocês já sabem como a coisa funciona, né? E vamos comentar também dos confrontos que rolaram, né? Grupo A, grupo de Atlético de Madrid e Juventus. O jogo entre Atlético de Madrid e Juventus acabou empatado, mas acabou decidindo que os dois times mais fortes, a previsão que a gente fez, acabaram passando de qualquer forma. Ah, marmelada, eu achava que o Olympiacos era melhor que a Juventus, foda-se. Não é não, cara, não é de forma alguma, mas... A torcida do Olympiacos é muito mais maluca, velho, porra. É muito mais maluca, isso eu concordo. Maluca ela é, de qualquer forma, mano. Muito mais maneira. Bem, de qualquer forma, passou os times. Acho que não teve surpresa, né? A Juventus não tava jogando direito, mas também o não jogar direito dela no grupo com o Olympiacos com o Malmo, né? Não, pior que o Olympiacos tá jogando muito bem, cara. Tava jogando bem, cara, mas não tem time pra bater o time da Juventus, cara. Bateu lá dentro. Só que perdeu depois em casa. Cara, exatamente. Mas até aí... E o Atlético de Madrid, esse joguinho deles foi um joguinho de comadre, né? De Atlético de Madrid e Juventus, né? Os caras, ó... A gente empata, os dois classificam, a gente não faz esforço e pronto. Foi isso, né? Foi muito, muito... Os dois classificam e tá de boa? Que os dois não vão se contar depois mesmo? Foi de culpado, tá ligado? Porra. Foi muito fácil essa porra aí. É, grupo B. É triste, mas o Ludogorets não passou. Até aí, o Liverpool também não. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Fiquei triste pelo Ludo agora. O jogo contra o Basel foi muito louco, velho. Quase que o Bolívia passa no final ainda. Jogando mal pra Penny, mas jogo. É. E o Real Madrid não deu nenhuma chance pro Ludo Goretz, cara. O Real Madrid não deu nenhuma chance pra ninguém, né, velho? E como a gente previu também, passou ganhando todos os jogos. Sim, porra. E sem se esforçar. Cara, o Real Madrid teve uns jogos ali, cara, que o Real Madrid faltou o Cristiano Ronaldo deitar e esperar, tá ligado? Porque, cara, nossa, eles não precisavam fazer nada, cara. Era mais fácil eles estarem se poupando da UEFA pra jogar o espanhol, cara. Nossa, mas foi fácil demais, cara. E o Basel passou, cara. O Basel passou. Quem diria? É. Né? Mas por causa da incompetência total do Liverpool, né, cara? Muito mais, né, velho? Tipo, o Liverpool mal ou bem já tem mais time que o Basel e, porra... Ah, não vou... Porra, vai tomar no cu, cara. Tá puto, né, cara? Tá puto, né? Ah, time de merda do caralho, porra. Minha surpresa é falar do grupo C em que, cara, o time do Mônaco tá indo mal no campeonato francês, foi desmontado e conseguiu passar no... em primeiro ainda assim, né? É, surpreendente, né? Sorte do Arsenal. Sorte, muita sorte do Arsenal que conseguiu passar o Mônaco, né? Mônaco. Cara, mas esse grupo ele foi o mais equilibrado, mas também era o grupo mais bosta, né? De todos. Ah, com certeza, mais bosta. Passou o Mônaco e o Bayer Leverkusen, cara. O Leverkusen é um time muito marromeno, cara. Puta que o pariu, né, mano? E tava disputando com o Zenit. Pra mim, o Zenit ia passar e o Benfica. Pra mim, são times bem melhores. Por exemplo, que o Bayer Leverkusen. E ainda assim, eu não entendi. Mas tudo bem. O Bayern Leverkusen que o Mônaco também, pô. do jeito que o Mônaco tá atualmente, cara, é surpreendente isso, né, mano? Porra, e o Hulk deve ter ficado tristão, né, mano? Não vai expor a bunda dele ali nas eliminatórias da UEFA. De qualquer forma, né? Agora falando do o grupo D, né, que é bem que o Carlos comentou ali, né, do Arsenal, né? Passou, empatou com o final com o Borussia, que o Borussia começou a jogar mal na UEFA também, né? É, acabou o encanto na Champions. Cara. E aí só sobrou no bolso normal do, da, da Bundes. Não acabou o encanto. O Royce se machucou, cara. O problema foi isso. É verdade. É, isso, né? Isso é verdade. Isso. Cara, o mais. Que é assim: o Royce se machucou e o Borussia Dortmund ainda tem, com certeza, a maior lista de lesionados, né? De todos. Porque eu nunca vi um time pra ter tanta gente lesionada, cara. Ah, eu já vi o Arsenal. O Arsenal, né? Mas eu, agora eu me pergunto, o Arsenal passou. Fez todo esse esforço, passou. Beleza. E agora que não vai ter o Giroud? Cara, eu só vou falar uma coisa. Se não passar do Mônaco, o Arsenal tem que fechar. De vez, né, mano? Cara, o Arsenal deu sorte pra caralho. A gente vai comentar depois só dos confrontos, mas o Arsenal deu muito sorte. Na verdade, Galatasaray não tiveram sorte. Mas o Borussia, apesar de estar acabando em canto, teve a graça de nos dar de resultados incríveis, né? De fazer mais de 20 chutes no gol e não deixar os outros times darem dois, né? De ser tão, mas tão melhor, por exemplo, que o time do Galatasaray, que a torcida tá com uma bomba neles, né? É isso, né? Você tem uma noção, né, cara? É, bem... Isso foi surpreendente, né, cara? Agora, grupo E, o grupo do Bayern de Munique, que também foi passando a rola, né? A maior parte do... E só não foi porque o Manchester City, no final, resolveu jogar. No final, só nos dois últimos jogos, que foi contra o Bayern, que fez um jogo muito louco. E nesse último, contra a Roma, que resolveu jogar bem. Porque se não fosse isso também, a Roma ia passar. A Roma tava passando até o gol do Nájica, né, cara? Então, vamos ser bem sinceros... O City jogou mal pra caralho essa porra, essa primeira fase. E mereceu se fuder na segunda fase. Mereceu se fuder. Não, mereceu se fuder mesmo, porque eu nunca vi, cara. 8 pontos. 8 pontos, cara. Só 8 pontos, cara. Pelo amor de Deus, 8 pontos num grupo com CSKA, velho. Como pode, cara? Como pode? Perdeu em casa pro CSKA, né, velho? Nossa, não, foi vergonhoso. A Roma também deu mole contra o CSKA e também tava... Mereceu tão... É, por isso que se fudeu, né? Porque, cara, os dois deram muito mole, né? Porque a Roma tinha muitas chances de passar. Ganhou lá, empatou lá dentro, ganhou no CSKA. Pô, jogou... Tomou aquela saraivada. O problema foi esse. Isso desmotivou o time, né? Cara. Né, cara? Isso acabou com os caras, velho, tomar 7. Porra. Acaba com qualquer um também, né, cara? É, mas também temos que considerar que olha o time do Manchester City, olha o time da Roma, cara. Olha o time do Manchester City. Caraca, o Manchester City passou vergonha, né, nesse grupo, cara. Cara, vamos lembrar que, se eu não me engano, o Totti não tá jogando, tá ligado? O Totti não tá jogando, não. Mas até aí, mano, o ataque reserva do Manchester City é tão forte quanto o da Roma, velho. Tem o Guidetti, o sueco, joga pra caralho também, mete gol pra porra. É, de qualquer forma, foi isso que deu. O grupo F, que foi o grupo do Barcelona, esse foi competitivo pra caramba. O jogo tem Barcelona, esse último jogo, vamos falar desse último jogo. Barcelona e Paris Saint-Germain. Foi competitivo entre eles, né? Foi, entre eles, porque os outros dois não tiveram a menor chance, né, cara? Mas tudo bem. Agora, o Paris Saint-Germain e o Barcelona, esse confronto foi o que definiu o grupo, porque assim, foi muito louco. Foi muito louco o jogo. O jogo foi muito bom, cara. É, foi um dos melhores jogos, eu vou dizer, hein? Da... Não, cara, tipo assim, foi um jogo que teve tudo, né? Porque, pô, você vai falar, ah, tem craque pra caralho. Os quatro craques do jogo, os quatro craques. Vamos falar de craque mesmo, top. Ibra e os três da frente do Barcelona. Os quatro meteram um gol, tá ligado? Os absolutos, sabe? E aí, teve uma hora no jogo, cara, que o meio campo do PSG tava dando um show no time do Barcelona. Tá ligado? Que porra, Thiago Mota, Verratti e o... Qual é o nome do pretinho? Matuidi. Eles três, eles se movimentam e principalmente o Verratti e o Thiago Mota tem um toque de bola tão fodido que, cara, eles dominam o jogo inteiro, velho. Na moral, era um show pra cima do Barcelona, teve uma hora. Só que aí, tipo, o Barcelona tem aqueles três da frente que são os capitas. E foi no final, cara, foi no final. É que o 3x1 meio que, você fala, mas é que os gols foram no final. Mas o jogo, se fosse 1x1, 2x2, não seria nenhuma surpresa. Se o Paris Saint-Germain ganhasse também. É, eu gostei pra caralho porque teve um duelinho Neymar e Lucas, né? Os dois jogaram muito bem. O Neymar fez o gol, teve o destaque, é claro, tem que dar um mérito pra ele. Mas você viu, os dois roubaram a bola um do outro. Meteram um chapéu em alguém, né? Porra, estavam jogando... O Lucas perdeu uma chance na cara do gol também, né, mano? Driblou todo mundo, foi. Caiu na frente do gol e não conseguiu fazer, mano. E também meteu o passe pro Cavani, que perdeu também, né, mano? Mas foi um jogo muito bom, cara. Eu adorei o jogo assim. Eu gosto quando o jogo funciona assim. O Ibra teve aquele clássico lá, mas eu não sei se você percebeu isso, Carlos, mas o tempo que o Paris Saint-Germain ficou sem o Ibra, eles aprenderam a jogar sem ele, né? é muito menos dependente agora do Ibra do que era antes, ah, né? Ah, sim, do que era antes, concordo. Mas ainda assim, cara, eu ainda vejo algumas coisas no Paris que me dão meio raiva. E, tipo, quando desmonta esse meio campo principal aí, de Matuidi e Verratti e tal, eles não têm mais o domínio inteiro de jogo que eles têm ainda, tá ligado? Então, pô, sai o Thiago Motta e entra o Caballé, sai alguém e entra, sei lá, o Pastore. Não é a mesma coisa, tá ligado? Não, e a resposta tá dentro do time, né? A resposta pra isso tá dentro do time. Davi Luiz, a inconstância, tá presente ali. Tá aí presente aí. O Davi Luiz, na verdade, me irrita pro caralho, mano. Ele tem que parar com essa mania de subir pro ataque, mano. Para com isso, cara. Para de ser idiota, velho. Não sobe pra merda do ataque, mano. Toda vez que ele faz isso, dá merda, velho. Abre a porra de um buraco inteiro na zaga ali, cara. E não faz porra nenhuma também. Só corre até a metade do campo e toca. Ou dá um lançamento escroto. Bosta, mano. Fiquei puto. Mas eu gosto de ver... Cara, eu gosto do Paris Saint-Germain único e exclusivamente pelo Luquita. A boa fase do Luquita me deixa feliz, mas também me deixa feliz ver que esse jogo, assim, de ver o Neymar jogando bem pra caralho também, sabe? O Neymar sendo decisivo. Cara, como eu fico feliz com ver. Ah, é bom ver um jogo onde você tem muito jogador bom, né, velho? Nossa, é excelente. Você tem o Ibra, cara, o Ibra é um show à parte sempre, né? Aí você falou, porra, o Cavani tava jogando bem, pô, a galera dando show ali. Cara, porra. Esse jogo onde você tem os craques jogando bem, as peças fundamentais indo bem, os dois times taticamente bem armados, fazendo o jogo certo. Cara, porra, isso é incrível. Apesar de ter sido 3-1 com o Barcelona, foi, pô, um presente pra torcida aí que viu o jogo, cara. Sim, sim. Excelente. Os dois passaram suave aí do grupo. É, o grupo G também não teve dificuldade pro Chelsea, né? Sim, pô. Que só não ganhou todos os jogos porque quis escortizar nosso bolão. Né? Essa é aquela vez, verdade, com o Schalke. Exato. Que passou. Cara, mas passou também com uma campanha. Né? A merda. Duvidável pra não. Caralho, né? Porra, Rantelar, né? Como diria o Crive, muito matador, né? Caralho. Ele joga muito, né? Perto de jogar muito. Porra, mas também o Sporting e o Maribor não dão uma. Nossa. Pô, o Sport é um time azarado, né, velho? Porque no último jogo de todos ele tem que pegar lá o quê? O Chelsea. Ele e o pior, fudeu muito. Meteu 2-1, meteu a pressão, mas não vai, né, velho? Porra. Não ia fazer, mano. Mano, mas ele não tinha a menor chance. Assim, o Grupo H também. Cara, o Grupo H ele era tão fraco que o Porto passou suave, velho. Que amanação, né? Quem é o segundo desse time? O Shakhtar, né? Shakhtar. Puta, só pro, já, só pra... Por que o Shakhtar passou? Me diz. Me explica. Vocês sabem a resposta, né? Não, pode falar. Não, é pra um atacante merda continuar aí pra seleção. É pra isso que... Ah, então, é verdade. Luiz Adriano meteu 5 gols no jogo, verdade. É só pra isso. Artilheiro da Champions, né? É. Mas era artilheiro por causa do grupo merda. Sim. Exatamente. Porque nas próximas rodadas aí, espera Ibra e Cristiano Ronaldo começarem a fazer gol. Só espera. Né? Que é separada. Já que a gente começou. Mas te falar que o Porto passou fácil não foi pelo grupo bosta. Foi porque tem um gênio lá no time dele, chama Casemiro. Tá mais difícil, cara. Cara, e sabe o que é pior? O Porto vai passar de novo. Já vamos comentar disso. O Porto vai passar pra próxima porque vai enfrentar a porra do Barcel. Sei lá, hein, velho. Vai passar, mano. Porra, mano. Bacel, mano. Desculpa, mano. Bacel, cara, velho. Cachorro cara, morto. Bacel, beleza. Bacel. Casemiro, velho. Aí, Eero Marques. Cadê a resposta, Eero Marques? Ninguém caiu. Ninguém percebeu, hein? Será que rolou um corte horrível na edição? Que não deveria acontecer? Talvez! Thriller Night, nada aconteceu, alegria, Porra. É, isso aí, é a internet brasileira fudendo a vida das pessoas. Obrigado, NET! Obrigado, GVT! Por fazer esse trabalho maravilhoso, hein? Né, Eero Marques? Ô, caralho. Você não tem que falar que só pega gato, né? Aham. Uhum. Exato, né? Eu imaginei. Então, Eero Marques, vamos continuar comentando aí. É... Mônaco e Arsenal. Facilitou a vida. É, o Arsenal teve sorte, cara, na boa. Porque, como a gente falou, se não passar do Mônaco também, desiste. Se bem que o Arsenal ele consegue, eu acho que ele consegue não passar, cara, na boa. Você acha que o Arsenal não consegue perder porque não vai ter Giroud, né? Falar disso sempre, né? Ninguém menos do que Giroud, né? Só pra dar um grau aí. O Bayern vai passar direto, né? É, nem precisa comentar, cara, vai atropelar o Shakhtar. O Bayern vai passar direto, assim como o Real Madrid também. É... Mano, nossa, mas os dois, puta que o pariu, mas os dois também, né, foram pegar os dois mais bosta possível, né, cara. É, o Borussia vai pegar a Juventus, esse jogo vai ser complicado, né. Os dois times aí estão meio complicados na parada, né. É, eu não sei o que esperar dos dois, por causa que um vai bem no campeonato nacional, o outro e vai mal na Champions, o outro também vive nessa, a gente não sabe o que esperar dele, assim. E são times bem parelhos. São times bem parelhos, eu acho que se Royce não jogar, Juventus passa. Essa é a minha previsão, viu? É, mas sei lá, eu nunca sei quando a Juventus joga bem ou quando a Juventus vai jogar mal, cara. Mas eu acho que joga assim naquele esquema lá, faz 2-1, Pogba gol no final, esse tipo de coisa. Também não é, meu Deus, mete 3-0, né? Aí vai lá, mete 5 num jogo só pra não fazer calar a boca. Não vai ser pra cá muito elástico. Né, exatamente. Agora, o Atlético de Madrid deu sorte também. Pra passar pra próxima, né? Pegou o Leverkusen e vai que vai. É. Agora, a parada é os outros dois jogos, né? Aí a parada ficou. Pelo menos já tem dois jogos bons pra gente ver, né? Barcelona... São os dois grandes confrontos dessas oitavas. Exato. Barcelona e Manchester City. Sei lá, cara. É assim, aquele negócio. Manchester City tem time pra competir? Tem. Tá jogando futebol pra isso? Não. Não, o Manchester City pra mim ele tem zica na Champions, cara. É sempre isso, eles nunca conseguem emplacar uma campanha muito boa na Champions. Mas eles já passaram da fase de grupos, cara. Porra. É, pra mim isso é milagre, cara. Nunca vejo a gente passar isso aí. E o Barcelona também não, tipo, tirou o Neymar, tirou o Messi ou tirou o Suárez, tirou um dos três ali da frente e já era. Não tem jogo. Sim, porra, vai ser... Eu não sei o que esperar desse jogo, mas eu vou chutar assim. O City consegue ganhar em casa, mas o Barcelona vai ganhar em casa também, mas vai passar por saldo. Meu chute. Cara, eu acho que o City passa, cara. Você realmente vai apostar isso, cara? Eu aposto no City, cara. Então vamos fazer assim, Euromarx. Já que no final dessa nossa previsão aqui, a gente vai fazer um pré-bolão... A gente vai chutar os placares dessa fase de grupos. Faremos isso para as próximas também. E aí a gente ganha já um bônus adicional de 3 pontos. Tranquilo. Né? Não é muito bom, tu viu, galera? Viu? 3 pontos só. Bônus adicional aí pra gente apostar aqui. Porque vamos só nós dois gravando aqui ao vivo. Porque o Carlos caiu, né? Esse filho da puta. Né? Então, na verdade foram os demônios, né? Que a gente tava tentando exorcizar. Você não exorcizou direito, porra. Nada, mas como o Allan Kardec tá aqui, mano? Como não exercitou direito? É, agora falando, esse jogo vai ser muito louco. Paris Saint-Germain e Chelsea. Reprise de confronto que já teve na UEFA. É, ano passado o Chelsea passou loucamente lá. Só que no ano passado eles passaram no esquema ônibus no gol. Dessa vez eles não são o esquema ônibus no gol. E aí? E aí que eu acho que o Chelsea passa de novo, cara. Eles têm um elenco muito bom e muito bem entrosado, cara. Eles estão jogando muito bem. Luquita for the win. Essa porra, Luquita for the win, cara. Cara, nem fudendo, cara. Luquita for the win, cara. Por isso que eu já vou apostar nisso aqui. Primeiro que eu acho que os dois jogos vão ser muito loucos. É, do Paris Saint-Germain e do Chelsea. Eu acho que vai ser jogão. Porque o Paris Saint-Germain e Barcelona foi um baita jogo. A chance desse também ser um baita jogo é alta. Né? Porra, dois times que agora tem um ataque forte, são um time bem entrosado, com um baita meio de campo, porra. Tudo pra dar certo, né? E o Davi Luiz inconstante desse jeito, né? Vamos saber, né? Filha da puta, pau no cu do caralho, né? Então vamos lá. Então a minha aposta, primeiro jogo aqui, Paris Saint-Germain e Chelsea. Paris Saint-Germain passa, Luquitas vai meter 5 gols nesses dois jogos. Caralho, cara, nem fudendo, cara. Se o Luquitas vai meter 5, o Marquinhos vai meter quanto, porra? 27. Cara, pra mim o Chelsea passa, não vai ter muitos gols assim, 1-0 pro Paris na ida, 3-1 pro Chelsea na volta, e vai só, os dois jogos vão ser loucaço. Beleza, Manchester City-Barcelona, eu aposto no Barcelona, como eu já falei antes, Um ganha em casa, o outro também, mas o Barcelona passa no saldo. Cara, eu acho que esse jogo vai ser bem apertado, duríssimo, e o City vai passar com um gol de diferença, assim. Gol de quem? Gol de quem? Cara, gol do Nagy. Porra, caralho. É, só apostando no mesmo cara que já fez um gol. Sim, cara. O cara tem estrela. Exato. Atlético de Madrid, Leverkusen. O Atlético leva fácil, cara. Tá bom. Os dois jogos vai ganhar de 2-0. Eu também aposto fácil no Atlético de Madrid. Um jogo mete 4, no outro mete 2. De boa. Juventus e Borussia. Porra, esse jogo é complicado, mas eu acho que vou de Borussia, cara, na boa. Acho que até fevereiro o Royce volta, cara. Então o Borussia vai estar com tudo. É, eu já vou dar a minha aposta aqui. Eu acho que o Juventus passa, vai ser difícil. Eu acho que vai passar de saldo em casa. E é isso. É, Real Madrid e Schalke. Quantos gols do Real Madrid? Cara, vai ser 5 em cada um e o Cristiano Ronaldo vai meter 3 em cada jogo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo mete 5 em cada jogo e o Real Madrid vence os dois por 20. Que eu acho que atualmente nem é impossível, viu? Pô, e um gol do matador Hunter lá, hein? Mas nem fudendo. O Pepe mata ele antes. Porra. Mas nem fudendo. Agora, Bayern e Shakhtar. O Bayern vai atropelar, cara, na boa. Vai ser 6-0 um jogo, o outro vai ser 2-0. Tranquilo. Eu acho que o Luiz Adriano vai ficar com tanto problema com o Bayern que ele vai meter 2 contra ainda. Ele vai ficar tão confuso com o jogo do Bayern em cima dele que vai meter 2 contra. E pra mim o Mario Götze vai dar o cu no final do jogo, mas não vai fazer gol nenhum. Porque ele vai mostrar ali, estender a bandeira do futebol moderno no final do jogo, né? Que essa que é a função dele aí no futebol mundial, né? É, agora, Arsenal e Mônaco. Cara, o Arsenal vai ganhar, cara. Um empate lá na França e um 2-0 aqui lá na Inglaterra, ele passa. Porra, eu ia apostar exatamente a mesma coisa que você. É exatamente a mesma coisa. Só que eu ia apostar em 1-0 no Arsenal em casa. É isso. Vai ficar mais sofrido ainda, tá ligado? E o gol ia ser de Kieran Gibbs. Aí, Arsenal. Aí, Craig. Kieran Gibbs aí pra foda pra caralho, né? Caralho, eu acho mais fácil o Rosic se curar da lesão eterna dele e fazer o gol do Kieran Gibbs. O Dawson sair do banco, né, mano? Tá foda. Porto Bacel, Eiro Marques. Porto passa fácil, 10-0, 10 gols de Casemiro de bicicleta. Eu já imaginei isso. Eu acho que pra mim o Bacel passa. Sacanagem, porra. Eu acho que o Porto passa fácil, mano. É, o Porto vai passar fácil. Vai ser o gol do cara que eu nunca não vou conseguir lembrar o nome, porque é muito complicado. Né? E é isso. Né? Pronto, é isso. Acho que essas foram as nossas apostas aí pra UEFA Champions League. E a gente já segue aí pra arte do rolinho. Voltamos aí pra arte do rolinho. Eu e o Marcos, o Carlos não tá aqui por quê? Porque ele caiu, né? Ao vivo fode tudo essa porra, né? O ao vivo é isso, cara. O ao vivo é uma convergência de mais situações, cara. Porque na edição nada disso existe, né? Não existe problemas, né? Não existe. Só problema com áudio, né? Que a gente sempre tem. É por causa desses demônios, né? Como a gente pode ver, são realmente demônios que atrapalham a gente, né? Não é culpa nossa, né? Agora a gente pode dizer que são demônios. E é isso, a gente tem a arte do Rolinho. Por sorte, né, Eru Marques? O Carlos já tinha separado a arte do Rolinho, né, cara? Ainda bem, cara. Ainda bem. Ah, o legal é que ele mandou... A gente não teve comentários no Prorrogação, tá? Por quê? Porque nossos amiguinhos que comentam estão de férias. Né, essa aqui... Achei vacilo do Igor, que ele voltou agora e já não comentou. Isso é vacilo. Não, muito vacilo. Não, eu tô puto com o Igor, cara. Tô muito puto. É, voltou e só porque tá de férias tá achando que a vida é boa e bonita, né, cara? Mas, de qualquer forma, ele deixou aqui... O legal é que ele deixou links da Globo, que não dá pra ficar no post o vídeo direto, mas tudo bem, né? E o primeiro link é do Marcelo Moreno, que dá uma caneta e sofre uma falta de um jogador do Santos, né? Sei lá, cara, meu Firefox travou, então não sei, não tô vendo o vídeo. Por que você usa o Firefox, cara? Porque eu gosto do Firefox, cara. Eu não entendo as pessoas que gostam do Firefox, apesar de que eu tô usando o Baidu. Ei, cara, porra. Mas, porra, ele é o único que roda rápido aqui, além do Internet Explorer. Pra você ter uma ideia. Mas é um drible desse jogador que é muito moreno, sempre morenando aí o nosso podcast, né? É a melanina aí, né? Um pouquinho de melanina. Não é negro, mas é moreno, né? O que você acha disso? É um moreno maravilhoso, cara. É um moreno maravilhoso, né? Uma subclasse do negro maravilhoso, né? Agora, o segundo... Link, o segundo rolinho era o Marques. De quem que era o Marques? Cara, do mito de Chapecó, cara. Do gênio, do novo gênio do futebol brasileiro. Camilo do Chapecoense, cara. Que você já disse, mete o rolinho toda hora. É direto, cara, direto. Esse cara é foda, cara, na boa. E você sempre falou dele, mas eu nunca fui atrás pra ver quem ele é especificamente, né? Porque, mano, é difícil meio que você ver o jogo da Chapecoense, né, cara? Mas, cara, ele tem uma cabeleira muito maneira. É o diferencial dele, cara, além dos rolinhos, cara. É um cara de cabeludo metendo rolinho, cara. Esse cara é foda. Porra, cara, Camilo é muito... E uma curiosidade, o microfone, eu vou falar isso de um cara que me emprestou o microfone chama Camilo. Não é uma coisa incrível? Pena que não é um cabeludo que mete rolinho toda hora. Não, ele é... Ele não tem cabelo. Então, não adianta muito, né, cara? É... E a gente teve aqui o último rolinho, Alex Sanches, né? Ele pra quem o Crive reza todo dia pedindo pra que ele continue jogando bem. Né? É. Eu não gosto que você tenha comentários muito bons, Marcos. Tipo, é. Cara, eu já falei muito do Camilo. Cara, eu não vou falar de um jogador medíocre como Alex Sanches. Ai, caralho. Mas fica aí a menção, a edição que segundo o Carlos é... Você transforma um rolinho de 2 segundos em 40, né? Que essa que é a parada. E acho que é isso, não teve muito, então... Pra isso, eu vou riscar o disco, porque tá tocando uma música muito triste do Michael Jackson. Eu vou colocar uma música um pouco mais agitada pra gente encerrar esse podcast. O som de Skid Row, a gente acaba esse podcast, né? E eu queria saber uma coisa aí. Eu tô muito radialista agora, né? É. Eu adoro isso. Como é bom interagir com o Eru Marques, né? Que me faz gastar cada vez mais a minha voz. Cara, te vira aí, cara. Eu tô com sono, eu não tô raciocinando. Ai, você acha que eu tô bem? Você acha que eu tô legal? 15 pras 4 da manhã, você acha que eu tô muito bem, cara? Porra, cara, você tem uma noção? O noivo da minha prima já ligou hoje falando que ele vem aqui de novo pra ficar chorando. Ah, cara, coitado de você. Cara, você imagina como é? Ah, minha prima morreu. Pra quem me conhece, tem uma mensagem no último cast de prorrogação que eu falo, né? Eu editei o cast depois que minha prima morreu. Então você imagina como eu levo a questão da morte das pessoas, né? E eu tenho que me suportar a semana inteira, essa parada, essa choradeira da morte da pessoa. Você imagina isso? Tô imaginando. Tá imaginando isso, cara. O domingo teve a missa de sétimo dia, e os pais dela passaram aqui, a irmã dela passou aqui. Porra, mano, a única coisa boa é que minha mãe ganhou um celular novo. E, cara, puta, mano, você imagina o quão fodido eu tô, cara. O Craig não tá aqui porque o Craig tá fazendo vestibular, inclusive boa sorte ao Craig, espero que ele tenha passado. Todo mundo prorrogação, desejo boa sorte ao Craig, reze pra ele aí, reze se você for religioso, se você não for, sei lá, reze pro Cosmos, né? Pro Big Bang, seja lá o que for. Ele torce aí porque o Craig passe, pô, o menino aí merece, né? Vai lá, Craig, seja melhor que o Arsenal. Foda se ele for não fazer a prova com a camisa do Arsenal, aí ficou. Aí ele não quer passar, fodeu muito, né? E acho que é isso, né? Não tem bolão, né? Sente uma falta, né, Ero Marques, no final? Sem bolão. Eu sinto, cara, porque no bolão é onde eu fazia as piadas. E aí você não tem as piadas pra você fazer. A gente tentou meio que imitar um bolão ali nessa última parada, né? Sim, é o que deu pra fazer. Mas não tem bolão, porque a gente tem... Sabe por quê, Ero Marques? Porque o bolão é algo especial. É especial. Especial até porque eu ganhei o último, né? O último e primeiro, né? Vou ficar lembrado sempre, né? Aí qualquer coisa no futuro, se eu não ganhar mais nenhum, eu posso ser tipo um torcedor do Bahia, né? Vai ser que nem um torcedor do Atlético Mineiro, que ganhou um brasileiro lá na puta que pariu e nunca mais. Cara, o título do Bahia foi tipo em 88, cara. Do Atlético Mineiro em 71. É, também é verdade. Você tem seu ponto, Ero Marques. E vai ser provavelmente bem isso. Acho que é isso. Não se esqueça, então. Então, vou lá pra todo mundo. Eu esqueci a senha do gato Ero Marques. Então, provavelmente, vou ter que fazer outro Twitter pra ele. Tá? De qualquer forma, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no caso, nosso Twitter, @prorrogadeluxe. Mande nos e-mail no prorrogacalcast@gmail.com. Não se esqueça de assinar nosso feed. Clica no botãozinho de mais ali embaixo no site. Assine nosso feed. Entre no iTunes, caso você seja um usuário de iOS, né, de iPod, iPad, iPhone, tudo, né? Entre no iTunes Store, assine nosso feed lá, pra você receber automaticamente, quando lançamos nosso podcast, você recebe ele no seu aparelho, bonitinho, certinho, pra você escutar. Também, se puder fazer um esforço, que eu agradeço aí aos nossos seguidores, Igor e Fernando, de ir lá no iTunes e colocar uma review, dar 5 estrelinhas lá e falar que vocês gostam bastante do programa e tal. Que isso ajuda a gente, bota a gente um pouco mais na frente lá. Então, até mais importante é que um comentário no cast, assim, o comentário no cast sempre é muito importante. Mas ir lá, comentar lá que vocês gostaram do cast e tudo mais, é muito importante pra gente. Então, seria muito legal se vocês fizessem isso, viu? Então, entre em contato, comentem aí no nosso site, não esqueça de seguir a gente. Nossos Twitters também estão todos aí, caso vocês queiram encontrar em contato com a gente. É isso, Ero Marques, você não tem Twitter, né? Não tem rede social pra ninguém te seguir, né? Não. Eu adoro... Nossa. E meu Facebook é bem escondido. Filha da puta, mano. Um dia você vai me passar seu Facebook, cara. Um dia você vai me passar essa bosta do seu Facebook pra ouvir a porra da sua irmã. Tenta achar, cara, porra. Mano, não vou perder tempo, mano, com isso. Se passa logo essa merda desse Facebook pra dizer se a sua irmã é feia ou é bonita. Se eu queria ou não comer ela. Qual que é o problema, no Marques? Cara, só rapidinho, cara. Porra, eu não vou ir no Rio de Janeiro. Eu quero saber quem eu posso comer. Só isso. Caralho, cara. Você não vai ver mim, mano, cara, na boa. A sua irmã, ela é muito gata, ela é muito horrorosa. Caralho, cara. Qual o problema, no Marques? Porra, cara, só uma irmã. Quem liga pra uma irmã, cara? Quem liga? O cara tá aí? O cara, será que tá no Skype pra ele falar o final? Será? Porque por enquanto aqui a gente tá falando de como é sua irmã, né, no Max? Mas não, ninguém vai, cara. Na boa, não. Ninguém não vai ver. Você é um irmão protetor, né, no Max? Bastante. Bastante? Sério mesmo? Isso é sério? Sério? É sério? Sério? Sério, cara? Você protege bastante a sua irmã? Sim. Caramba, cara. Então ela deve ser bonita, né? Não. Por que que você disse não? Não, eu quero saber agora. Porque... Carlos, tá aí? Tá aí, Carlos. Tô. Então, a gente tá falando aqui de comer a irmã do Eno Marques. É... Não é bonita, cara? Não, então. Só que ele acabou de dar uma informação de que ele é um irmão muito protetor. Ah. Aí eu tô achando que ele tá falando que ela é feia pra gente não comer ela. Entendeu? Cara, eu... É. É possível. É possível, não é? É possível. Cara, vocês acham que eu teria a cara de pau de mentir copiosamente pra vocês? Sim. Você Sim. traiu a gente, seu filho da puta. Cusão do caralho. É. E você não quer divulgar a nossa pesquisa lá no Google? É. Você podia só fazer um post lá. Né? E se te permite. Exatamente. Então, Eno Marques... Deixa aí uma mensagem pra todo mundo, fala o seu Facebook e... Vai lá? A mensagem é que Allan Kardec os proteja. Esse fuder. Carlos, você, a gente já comentou aqui dos grupos, a gente fez uma aposta nos grupos que dá um bônus no bolão seguinte de 3 pontos já inicialmente pra gente, caso a gente acerte. Ah. E... Mas é só 3 pontos só, tá? Uh-huh. Caso a gente acerte, quem passe, viu? Então é meio difícil até. É... Você tem alguma mensagem, alguma coisa pra você falar rapidinho aqui, pra galera? Fiquem com Deus e que não ouçam espíritos. Vai Allan Kardec. Foram os demônios que te pegaram, né, Carlos? Foram, cara. Porra, eu fui possuído por uns minutos aqui. Aí, baita de demônios gostosas pra pênis, tá ligado? Puta que pariu, né? Dei altos rolinhos. Gastei, todo no rolinho. Então é isso aí. Carlos dando altos rolinhos, Eno Marques não querendo falar da irmã, que um dia eu vou comer. Mesmo que seja feio, eu vou comer sua irmã, Eno Marques. É um plano. Missão de vida. Vou comer sua irmã. Foda-se. Contanto que ela é gorda. Se ela for gorda, fodeu. Gorda pra caralho. Não. Pau no cu da porra. Se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. Acabou essa porra, cara. Pedro. Fala. Porra, fala com o Lance Campo pra ele botar a pesquisa lá no Greco Gear, velho. Nem que seja Facebook e Twitter, velho. É, deixa eu ver, cadê aqui, tá assistindo o Skype. Na verdade, é só botar. Acho que na verdade, acho que ele nem é. Esse filho da puta quase não tá online. Você não pode só postar no Gecko Gear? Não, porra. Quem posta com essas bostas é normalmente ele, não tem. Na verdade, poder eu posso, mas aí vai ter uma treta lá dentro, aí eu não quero confusão pro mundo. Fala que a ordem veio de cima, mano. Fala que veio de Allan Kardec. Você posta e fala que foi Allan Kardec que mandou. Por ordem de... veio de cima. Que cima é esse? Veio de Allan Kardec. Aí no final fala, by Allan Kardec. International Superstar Soccer Deluxe.